Vou pelo tempo como um vento em uma direção. Se for preciso ajudar, estenderei minha mão. Até mesmo os que na guerra combatendo estão, com seus pássaros de aço derramando sangue pelo chão. Oh meu Deus, o que não consegui ainda entender? O que essa gente nesta terra não quer compreender? Que todos são irmãos, pra que matar se a vida nos pode dar? É bem melhor se dar, melhor viver para sobreviver e amar. O meu pensamento, nada, nada eu consigo entender. Porque em troca de riquezas foram vidas pra morrer, hein? Meu Deus, até que ponto esta gente quer chegar? Pra que matar se a vida nos pode dar? Pra que se tudo só pertence a ti, meu Deus, Jeová? O meu pensamento, nada, nada eu consigo entender. Porque em troca de riquezas foram vidas pra morrerem. Meu Deus, até que ponto esta gente quer chegar? Pra que matar se a vida nos pode dar? Pra que se tudo só pertence a ti, meu Deus, Jeová. Pra que se tudo só pertence a ti, Jeová? Meu Deus, que haja paz entre os homens.